Como dois irmãos que brigam pra depois chorar. Vivemos como dois cristãos pecando pra depois rezar. Nós somos como o sol e a flor, vivem juntos pra se completar. Eu sol não tenho mais calor, você é flor sem perfumar. Nós somos como dois botões, sem casas pra poder viver. Vivemos como dois tostões, juntinhos pra poder valer. No fundo somos dois guris que brigam sem saber porquê. Você só faz gostar de mim, eu de você. Nós somos como dois botões, sem casas pra poder viver. Vivemos como dois tostões, juntinhos pra poder valer. No fundo somos dois guris que brigam sem saber porquê. Você só faz gostar de mim, eu de você.